Solo Salvador, é o Sam Mike Hotel Tango, informa o tempo do dia do motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Hotel Tango, até a próxima. Torre, Juliette Lima informando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 01. Prato. Até a próxima, Whisky. Salvador, muito bom dia, gol no 271 descendo até 150, dessa informação. Com 271, identificação, separadores no 10, altímetro 103, chegada Mare. Da Mare 2000, 0 no 3, gol 1271.